Pra filosofar. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa, ladrão. A banca é nossa. Se liga então. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa, ladrão. Essa é a nossa filosofia. Pra filosofar. Nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia. Riqueza, sucesso, vitória, alegria. Muita fé em Deus, assim é o filosofia. União pra cima, pro alto, rumo ao infinito. Atitude para nós, não é dedo no gatilho. Alerta nosso povo, lidando a informação. O conhecimento, ninguém pode nos roubar. Irmão, tudo que te prejudica é nossa missão. Falar, versar, cantar em cima da batida. Man, Canhoto, Brian, Sam e eu, Uglice. Temos um compromisso com você e dele não vamos fugir. Seja na paz, na guerra ou no choro de dor. Essa é nossa filosofia, a banca é nossa, mano. Essa é a nossa filosofia. Pra filosofar. Nossa filosofia. Filosofia. Essa é a nossa filosofia. Essa é no horizonte, você vai ver chegando. Cinco manos vem vindo, estão se aproximando. Os manos se entregando, as minas estão gritando. Vejo que ninguém fica parado com o som. Então, viu, sentiu, viu, fitou. Qual é que é, mano? Nossa filosofia é de rua, moro. Está em todo lugar, não tem jeito. Na zona norte, sul, leste, oeste, centro. Certo, como eu falei, não tem jeito. Eu me apresento com cultura, autopostura e formação. Olha um homem negro do gueto pro palco. Essa é a nossa cara, meu irmão. A banca é nossa, ladrão. Nossa filosofia. Pra filosofar. Essa é a nossa filosofia. Filosofia. Essa é a nossa de filosofia. É um filósofo. Essa é a nossa filosofia. Pare de pensar nos problemas da vida. Levante a cabeça porque esta é a saída. Levante as mãos pra cima e se entregue à nossa filosofia. Chegando para tentar explicar a realidade que se passa. Pode acreditar, sabendo que o tempo não para, que o mundo não fica parado. Mas mesmo assim, só procurando a paz. Eu quero ouvir, a energia de vocês. Quero te ouvir, mano. Quero te ouvir. Então chega pra cá, vem filosofar. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa. A banca é nossa, ladrão. Essa é a nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia. A banca é nossa. Essa é a nossa filosofia. Essa é a nossa filosofia. Essa é a